Bruno 714, redução para 229. 2209, Bruno 714. Oxo, né, 6258, redução para 2209. Tem, reduzindo, 6258, 220. Bruno 714, está sob vetor para sequenciamento, esquerda para o 090, limite ao localizador, desça para 3 mil pés, o ajuste 104. Frente esquerda, 090 para localizador, para 3 mil pés, 104, gol 1714. O TAM 3891 irá fazer o overfly sobre o CRV 366 ou solicita o vetor para interceptar? Pode ser por meios próprios, já está cruzando o localizador, já curvando com o localizador, 3891. Positivo, por meios próprios, 2500 é posto estabilizado. Reportarei, 3891. O Gol no 714 descendo para 2000 para interceptar o localizador, direita para o 070. 2070 para localizador, gol 714. Estabilizado em visual, TAM 3891. 3891 agora completa final, chama a torre 1998-96 e faz o cheque pré-pouso, bom pouso. 18-6, bom final de semana, 3891. Torre Salvador, bom dia, 3891, baixou e travou. Boa noite, avistado TAM 3891, altímetro no 014, o vento de 070 graus com 5 nós, livre pouso na 10. 05, boa noite, chegada Mare com a Bravo, descendo ao nível 150. Boa noite, 05, desce ao nível 050, chegada Mare. Desce ao 050, na chegada Mare, com 805. Poderia voar, Itato? Livre. Itato, na prova, 805. O Xané 6258 descendo para 3 mil pés, o ajuste em Salvador 1904. Está sob vetor, mantenha presente proa a 035, limite será o lock. Mantenha 035 de proa, limite lock 3000, 6258. Não, tá 3838, controle remoto. Afastado da aeronave do senhor a 8 milhas, descendo para 2 mil, desça para 2 mil, reduza para 190 e aguardando o vetor final. 7, 7 valendo, reduzindo 62, depois. O 6258, eu paro o lock agora, curva direita na proa 060. Direita 060, 6258. Estabilizou em LS, foram 1-7-1-4. 7-1-4, torre 18-6, bom pouso. 18-6. Tá 3891 no solo aos 18, ao livrar à direita, perdão, aos 12, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para a remota 13. Nativo, livrou então à direita aqui, vai taxiar pela Alfa, Juliette, remota 13, tá 3891. Então, Salvador, boa noite, gol 1-7-1-4. No 7-1-4, boa noite, o vento é de 0,70 graus com meia dúzia de nós, QNH 1014, livre pouso na 1-0. 1014, livre pouso no 0, igual no 7-1-4. Estabilizou o localizador, 6258. Coisa positiva, completa final, torre 1-1-8, decimal 6, bom pouso. Decimal 6, boa noite. Salvador, 6258, boa noite. 6258, boa noite, aguarde, complete a aproximação, reporte passando externo, baixar a trava. Oswaldo, boa noite. Eu sou 896. Continua 96. Desce ao nível 060, chegada à área. Salvador, voo 1896, informação 195, informação Bravo. Voo 1896, desce ao nível 060, chegada à área. 060 na área, 1896. Pode continuar a descer, Luciano? Afirmativo, até 2 mil pés, o ajuste é 1-0 no 4, está livre, o LS 1-8-0-5. Até 2 mil pés, 1-0 no 4, chamada estabilizada, LS 1-8-0-5. 1-8-9-6, pode vai, tá? Livre, 1-8-9-6. Está, 1-8-9-6. 7-0-2-5. Terno, bastante travado, 6-2-5-8. Puxa 6258, o altímetro no 014, o vento de 0,70 graus com 5 nós, está autorizado o pouso na 10. Autorizado o pouso, pista no 06258. Né 6258, no solo aos 19, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 11, na minha escuta. Na sua escuta para o portão 11, 6258. Localizador Campa Vista, Gol 1805. 1805, completa final, Torre 1, 18, decimal 6, bom pouso. 186, 1805, obrigado. E boa noite, Gol 1805, final estabilizado da 1-0. Boa noite, Gol 1805, avistado, cheque o trem. O vento de 060 graus com 4 nós e o altímetro no 0 no 4. Autorizado pouso na 10. Eu já reporto o trem e está livre pouso na 805. Passando marcador externo, baixar travado com livre pouso, Gol 805. Ciente, permanece 070 com 5 nós. Obrigado. Boa noite, 96, desce para 2000, ajuste no 0 no 4, livre LS, é ponto estabilizado. Livre LS, reportarei estabilizado, 896. Gol 805, seu solo aos 25, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 08, na minha escuta. E Alfa e Juliette para o 08, 805. Salvador approach, good evening, what's that, 5899, clear down 150. 5899, attend to 050, my arrival. 050, my arrival, 5899. Bookbridge, fly heading Itapi, 5899. Direct to Itapi, clear. Roger, fly heading Itapi, 5899. Localizador, voo 896. 1896, completa final, torre 1, 18, decimal 6, bom pouso. 76. Controle, Salvador, boa noite, Oxamé 6212, vou passando em 2200, Lituana 70, com informação grau. Boa 6212, desce ao 060, chegada a Mari. 060 na chegada a Mari. Zero, trem checado, 896. 896, tá livre pouso na 10, o vento é de 070 graus com 4 nós e o altímetro no 014. Livre na 10, calmo, gol no 896. Uno 896, no solo aos 31, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 4. Ao livrar via taxi Alfa, Juliette, portão 4. 896, obrigado. Heavy 5899, clear down to